Converso neste momento aqui na CBN Foz com o Celso Valle, ele que é gerente-geral do Hotel das Cataratas aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia, Celso. Bom dia, Guilherme. Foz do Iguaçu teve 3 hotéis na lista dos hotéis com melhor avaliação no Brasil neste selo Traveler's Choice do portal TripAdvisor. E o Hotel das Cataratas aparece, inclusive, como o 3º melhor hotel do Brasil nessa lista? É verdade. Isso para nós é um motivo de muito orgulho. É o 3º ano consecutivo que nós saímos entre os 3 melhores hotéis de luxo do Brasil. E é um reconhecimento que vem coroar aqui um trabalho feito aí com muita dedicação, com muito comprometimento e dedicação de todos. E chamo a atenção para o fato de que essas qualificações, essas notas, elas são concedidas justamente por internautas que passaram pelo hotel. Não é uma publicação especializada, digamos assim, em alguma publicação que destina esse prêmio, mas os próprios clientes que avaliam desta maneira. Aumenta a responsabilidade do empreendedor, do hoteleiro, com esta avaliação do público, o fato de todo ano ter de manter esta boa avaliação? Com certeza. O TripAdvisor, todo usuário do hotel, de qualquer hotel, ele pode e deve entrar no TripAdvisor e fazer seus comentários, suas críticas, sugestões, elogios. E no caso do Hotel das Cataratas, nós temos mais de 1.600 inserções. E essa, vamos dizer assim, esse reconhecimento de qualidade está baseado no percentual de excelentes e muito bons que são notas conferidas por cada um que entra no TripAdvisor para deixar lá sua opinião, suas críticas. Então, para nós, sem dúvida nenhuma, aumenta a responsabilidade de manter o padrão do serviço de forma a sermos capazes de continuarmos agradando esse público que nos prestigia aqui no dia a dia. O Hotel das Cataratas tem um diferencial que nenhum outro hotel aqui no Brasil tem, que é o fato de ficar justamente dentro do Parque Nacional do Iguaçu e de frente para as Cataratas do Iguaçu. Além de todo este diferencial, que outros diferenciais o cliente encontra neste estabelecimento tradicional aqui na fronteira? Guilherme, a essência do nosso produto, do Hotel das Cataratas, sem dúvida nenhuma, o privilégio de estarmos aqui de frente para ser uma das 7 maravilhas naturais do mundo, é realmente uma condição excepcional. Mas o que faz do Hotel das Cataratas um hotel diferente, um hotel merecedor de todo esse reconhecimento, é o serviço, é a personalização, é a riqueza de detalhes na prestação de serviço, no atendimento de uma forma geral, de todos os departamentos. Isso vai desde o momento da reserva, passando pelos procedimentos de check-in, os restaurantes, bares, a piscina, o spa. Cada momento que nós atendemos um hóspede, sejam eles brasileiros ou estrangeiros, que ainda representam a nossa maioria, cada momento de atendimento é uma oportunidade que nós temos de encantar, de surpreender os hóspedes. E nós levamos isso muito a sério. Há um trabalho de treinamento muito rigoroso, muito persistente, e é mais um trabalho de conscientização até do que de treinamento, porque o treinamento você pressupõe um começo, meio e fim. A conscientização ela é permanente, ela não termina nunca. Então, mais uma vez, esse reconhecimento vem coroar esse esforço da equipe como um todo. São 265 colaboradores que nós temos trabalhando no Hotel das Cataratas, além do Departamento de Reservas, que fica centralizado no Rio de Janeiro. E isso vem, de fato, nos premiar, nos dar esse reconhecimento de um trabalho feito com muito diferencial, com muito afinco e, acima de tudo, com muita espontaneidade. Eu acho que isso é uma marca do Hotel das Cataratas. Todo esse trabalho feito voltado para a excelência de serviço sem sermos robotizados. Existe uma espontaneidade, uma forma de receber muito agradável que, sem dúvida nenhuma, o grande responsável por cativar nossos hóspedes e fidelizá-los, obviamente. Eu sei que muitos dos dados relativos à parte comercial são sigilosos por parte de qualquer hotel que seja, mas eu lhe pergunto a respeito um pouco do perfil do público. Atualmente, qual é o público que frequenta o Hotel das Cataratas? Olha, hoje nós temos 23% do nosso público é de brasileiros e 77% é de estrangeiros. Dentro desse universo de estrangeiros, americanos em primeiro lugar com em torno de 17% a 18%, ingleses com em torno de 13% e alemães com 9%, 10%, 11%, isso é média ano. E o resto do mundo bem pulverizado. Esses são os 11 brasileiros, americanos, ingleses e alemães são responsáveis pelo maior volume de nossos hóspedes, tendo como base essa origem geográfica. E o nosso público é um público AAA, é um público que nós buscamos que esteja à procura de um hotel diferenciado, uma localização diferenciada, um serviço também diferenciado. Obviamente, esse público que nos procura vem com uma expectativa muito alta dessa qualidade de serviço, e quanto maior a expectativa, obviamente mais difícil é de superá-la. Então, esse é o nosso grande desafio, superar a cada momento que atendemos aos nossos hóspedes, superar a cada novo hóspede, sermos capazes de superar a expectativa que eles criam em torno dessa experiência que eles vivem se hospedando no Hotel das Cataratas. Nós não vendemos um quarto para dormir, nós vendemos uma experiência que ela é recheada com uma série de valores, uma série de amenidades, de experiências, enfim. Na realidade, viver aqui 2, 3, 4 noites é uma, vamos dizer assim, uma aventura dentro do Parque Nacional, de frente para as cataratas, com um serviço extremamente personalizado, diferenciado, uma gastronomia de ponta, um atendimento individualizado até, mesmo se levando em consideração que é um hotel de quase 200 apartamentos, são 193, chegamos a ter 400 hóspedes aqui com a casa cheia, mas procuramos ainda assim fazer um atendimento bastante diferenciado e personalizado. Este ano de 2014, um ano de Copa do Mundo e com expectativa com relação ao turismo internacional aqui no Brasil, espera-se que muitos estrangeiros venham para o país durante o Mundial. Vocês estão programando alguma atividade especial para esse durante e também o efeito pós-Copa do Mundo? Nós já temos uma demanda bastante expressiva. Se nós levarmos em conta que junho normalmente é um mês de baixa para o destino, né, para Foz do Iguaçu, e para nós não é diferente, esse ano de 2014, em função da Copa do Mundo, junho vem se mostrando um mês bastante promissor. Nos períodos entre jogos, vamos dizer, janelas existentes entre jogos, os estrangeiros, obviamente, querem vir visitar as cataratas e poder desfrutar de outros destinos também e outros uns eventos que não só os Jogos da Copa do Mundo, né? Foz do Iguaçu é o segundo destino mais procurado no Brasil por estrangeiros a lazer, só perde para o Rio de Janeiro. E nós estamos esperando um movimento já bastante superior ao que seria o mês de junho tradicional de baixa ocupação. Os números que nós temos hoje, as reservas que nós temos hoje nos livros, apontam para um mês de junho assim, bastante interessante. Conversei aqui na CBN com o Celso Valle, ele que é gerente-geral do Hotel das Cataratas aqui em Foz do Iguaçu, hotel que ficou avaliado aí como o terceiro colocado na categoria Melhores Hotéis do Brasil neste prêmio Traveler's Choice do portal TripAdvisor. Celso, muito obrigado por essa participação aqui na CBN e parabéns a toda a equipe do Hotel das Cataratas pelas constantes qualificações obtidas. Eu que agradeço, Guilherme, a oportunidade de conversar com você e com os ouvintes da CBN, é sempre um prazer.